3603. Completa a aproximação, chame em torre em 1862. 86, até já. Boa noite, 2 Salvador, 3603, Baixada, Estrapaço, final da média. Vente, 3603, livre pouso, na 10, o vento é 90 graus, dois. Nós, ficha é 102. Livre pouso, 3603, está bem. Na 3603, no solo aos 35, no barra direita, 121. 121 no decimal 1, o solo. 21, 121, 111, pra 3603, boa noite. Boa. Chame o solo em 121 decimal 10 para o feedback. livre, alinhar e decolar. Tá 1-0, o vento é 90 graus. 1-0, 9. Decolado aos 42, 1935. 1935, boa noite. Controle Gol na 567, boa noite. Gol no 567, contato radar, submantenho 360, sai da arma. Gol no 567. Prossiga. Sai contato radar, vigilância, suba o 360, não sai da árvore. Sai da árvore, ciente, subindo para o 360. 3 após sua companhia lhe mantém. Espera um. Decolou de 47, 12, 9, 9. 19, 35, ou 9, 4. Controle, boa noite, voo 9, 4. Zero, contato, radar, suba 3, 60, CDA, amor. 3, 60, voo 9, 4. No 567, chame Recife 1260, alternando 288. 1260, 228, uma boa noite. Salvador, boa noite, gol no 273, a sua escuta da El. 273, contato, radar na decolagem, suba 380, após 2000, Leda. 2000, Leda 380, obrigado. Para 2000 pés com 1012, chegada Mare. Para 2000 pés, via com 1012, chegada Mare. Descida para 2000 pés, porém, livre da restrição de velocidade na carta. Bono 273, confirma a escuta, Tony. solo 21 decimal 9. Confirmando, 121 decimal 1. 0, suba Recife 340 e chame Recife em 1288, alternando 260. Um, dois, sete, três, chame Recife em 1251, alternando 3325. 251, 3325, boa noite, obrigado. Estamos 0, 100 graus, 119. Sete livre LS, informe estabilizado no localizador, dá 1-0. 7-7-6, montagem estabilizada. Azul 4234, confirma com 7. Autorizado a linha de decolagem, 0, 25 graus, 129, 4234.